10 Monster. Salvador Bono 759, ponto espera. Pronto. 759, bom dia, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 130 graus, 07 nós. Pista alinhar, decolar, do 759. Guardião 08 é a torre voltando? Poderia confirmar a alternativa e o nível que propõe para barreiras? Tinha rota DCT? Salvador, bom dia, 2069, da Gol. Paciente da informação Índia, autorização para Fortaleza. 2240 para o mundo 60. Bom dia, Azul 4981, identifique. Chegada Bonf, desça para 4.000 pés, altímetro dono 0, 1.4. Chegada Bonf, desça para 4.000, altímetro dono 0, 1.4, 2.4.9, 1.1. Décima 8. 2.069, está autorizado 3.7.0, para Fortaleza. 2.69, Bangu, direto a Bocu, direto para Cabrinha. Bombo, transição Frote. 5037, vou descer 19-18. Correto, Postal, Gol 2069. Operação. Azul 4234, na posição para Decolado decolado aos 4-2, chame agora o controle. 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, boa, 979. Salvador, boa, 759. 759, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. 360, nada EL, 759. Pode, 22, 500, com 0092. Também ainda 4.000, traço com a sua direita, posição 2 para 3 horas, mantendo 3.000 pés, um ATR da passarela. Bravo Oscar, reduza para 2109. 2109, só foi Bravo Oscar. No 649, autorizado a decolagem aqui, estão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, estão no zero, quando 649. Posso descer para 4.000 pés? 4.000, eu comprei para 4. Para voz, eu inicio redução para 1909. 1909, comprei para voz. Passaria do 2223, está autorizada a seção ao nível 180. Passaria do 2223. 223, livre ascensão ao 180. Passaria do 2223, autorizado direto conquista. 2223, direto conquista, muito grato. Pode que inicie a redução para aproximação, desça para 25.010, 14 ajuste. Número 2 na aproximação. Número 1 está 5 milhas à frente e já mantendo 170 de graus. 2500, 9094, sente. Só tem informação, gira para 1. Sete quando autorizado, vamos ver para lá. Salvador, Guarma 649, decola, passa 2000 na escuta. Colo 649, contato radar. Sua via saída da EL para o nível 360. Colo 649. Da EL 360, possibilidade de voar direto seguro? Ativo. Confirme? Da EL da presente, colo 649. Confirme para o 649, autorizado direto seguro? Direto da EL, negativo, ponto seguro. Sim, direto da EL, Guarma 649. Certo, Romeu Bravo, prossiga para Salvador. Estabilizado, com 9092. 092, estou em 118, décimo ao 95. 1903, agora. Copiado, 103, táxi via Índia, ponto de espera com a torre 1895, ajuste 10114, azul 4234, por viagem. Segue via Índia, no ponto de espera 1895, ajustado 1914, obrigado. Mantenha-se em condições visuais a 500 pés. Reporte visual com Serra Luís de Alta Lima. Sinal para mim. C2, bom dia. Tráfego já avistado, autorizado pouso. Pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Pouso, vou 109. E é que o meu bravo está acionado com o código. Gente. Beleza, vou ajudar com o capô, vou ver para a Vasca. A Vasca mantém a nave e para a modificação. Afirmo, Momo, DCT, curva esquerda após a decolagem da Omo 7. Sinto grato, vou pegar pra Vasca. Bom dia, mantenha o ponto de espera, azul 4234. Bom dia, bom dia. Pra Vasca, bom dia. Romeu Bravo Oscar, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. Gente, você está modificado para seguir para a 107, com base pela direita? Gente, o Guardião 08 desconsidere a última instrução, mantenha o ponto de espera, tá, Oscar? O Bravo Oscar propõe da presente, cancelamento? Afirmo. Cancelado aos 48, autorizado curva à esquerda, base pela direita da 107, reporte final da 107, Romeu Bravo Oscar. Afirmativo, passará na final da 107, Romeu Bravo Oscar. Chama o centro Recife, frequência 125, décimo 1, alterne 128, décimo 35. 251-2835. O azul 4234, após a passagem do Boeing da Gol na curta, autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 10. Positivo, após a linha, mantém o 4234. Azul 4981, após pelo, vai voar o Serra Vento 366, descer para 2500. 00-10, o ajuste de altímetro 0-4, estabilizado final R9, reporte estabilizado, azul 491. Está voando no, na proa do 367, então após 367, 366, desce para 2500, autorizado a Renata 10, azul 4981. Meu braço não para posto. Meu bravo. Sequência livre. Bravo. Salazinho. Porno 092, bom dia. Segue táxi de Alfa Juliette, portão 05. Alfa 05. Simão 35, bom dia. 35, ouro 2035, Bosque. Pra Bosque. Azul 4234, autorizada a decolagem. Pistão no 0, vento 1, 20 graus, 079. Guardião 08 visual com tráfego à sua esquerda, final da 17. No visual com tráfego, final da 17, Guardião 08. Após a passagem autorizada, alinhar e manter, cabeceira 17, Guardião 08. Silva Tango, Vitor Charlie Hotel. Sente agora de copo, Tango, Vitor Charlie Hotel. 120 decimal 8, tem um bom. Quais são? 119 decimal 8, controle. Tem um bom voo. 198, muito obrigado, tenha um bom dia. Meu Bravo Oscar Solo aos 52, qual baixo? Autorizado backtrack e táxi via Papá até Aerostar. Vendo 1100 pés, Jamaracaju. 4234, contato radar, suba via saída Fuca para o nível 350. Fuca Jamaracaju, 350, azul 4234. Victor Chaves, está na escuta? Confirme o nível solicitado 090 ou 060? Guardião 08, devido a tráfego em aproximação para 10, coordenação feita com o controle Salvador após a decolagem mantém a proa até 4.000 pés para evitar arremetida em caso na aeronave na final da 10 iniciar a aproximação perdida. Confirme. Afirmo, foi coordenado também uma provável curva à direita para interceptar 320. Está livre a decolagem, 120 graus, 089. Inicialmente até 4.000 pés, aguardando liberação do controle. Chame agora 119 decimal 8, tem um bom voo, Guardião 08. Chamará 798, Guardião 08. Certo. Torre Salvador, bom dia, azul 4981, completando a RNAV da 10. Azul 4981, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso, pista 10. vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 10, azul 4981. Azul 4981, informa o Caravan decolado da pista auxiliar 17 com proa sul, não interfere com seu pouso. Aciente, 4981. Aqui é o 08, suba para nível 120, aguarde a prova de bomba. Subirá 120, aguardando sair da bomba 08. Passareiro 2223, chame Recife, frequência 128.8, alterna 260, passareiro 2223. Recife em 1288, alterna 126.0, 2223. Poderia coordenar uma proa menor para o Guardião 08, para que a gente não afaste tanto aqui para o mar? Você tem condições de curvar à direita e voar direto Momo? Afirmativo. Curva à direita e voa na proa de Momo para o Guardião 08. Vai curvar na direita, vai voar na proa de Momo 08, grato. Sem bloquear o VOR, ok? Sem bloquear o VOR 08, grato. Para o táxi do Gol 2069, estamos com 133 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Telesina. Gol 2069, táxi via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, 15, boa viagem. Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, 15, boa viagem. Destinação nível 050. E após as voos Terra Vista 366, descer para 2500 pés. E 14 o ajuste, procedimento é RNAV. Autorizado, tá? Lanzerante, tá? Azul 9270, descendo para 5000. E 14 o ajuste. Alfa Juliette para o botão 01 azul 4981. Passo 234, chame no centro Recife, frequência 12.85, alterna 2545. Bom dia. Vai chamar Recife agora, 2.85, alterna 2546, obrigado, bom dia. 9.0 da 10, pronto. Gol 2069, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Cabeceirão no zero, gol 2069. O gol 2069 está reautorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 120 graus, 08 nós. Alinhar e decolar, o gol 2069 está no zero. Está nível de voo 060, número 2 na aproximação, 10 no 4 ali. 060. Guardião 08, condições de voar direto barreira? Afirma. Autorizado. Direto barreira 08, grato. Já até o Guarda Copa, estamos confirmando com o centro Recife, é CHG do céu, ok? Guarda Copa. Voo 2069, decolado ao 01, chame agora o controle 119.8, tenha um bom voo. 19.8, um bom dia, mais. Controle Salvador, voo 2069, bom dia. Chegou 2069, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 370. Subida via Momo para o 370, 2069. Via 3304, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, altímetro no 0 no 4. Subida Conde. Obrigado, não sei se você está mal. Por isso, poderia confirmar o nível autorizado para a sua 9270? 9270, até ITAP. Desce para 5 mil pés. Após anual Serra Vista 366, descer para 2.500 pés. O ajuste 1-0 no 4. 5 mil até a etapa, depois 366, descendo para 2.514. Reporte para reportar e estabilizar no final. Portará na final o R9. Gente, então tá. Entendendo que autorizado, reportar na final o 9270. O 2199 está autorizado a descer até o nível 050. 050-2199. Guardião 08, informe seu estimado de pouso em barreiras. Estimou o pouso em barreiras aos 12239, o Guardião 08. O 239, copiado. Por isso, Tiago, até o ponto 4. Pesado, para Paulo Afonso. 090, saiu conforme as coordenadas apresentadas no plano. Decolando ao 97, perfil da subida Lotar, Lima, Ocha, Tango, Alfa Romeo, Lotar, primeira curva esquerda. Aciona 5136, Frequência do controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. Correto, confirma o PLV e o PAT. Gente, PAT 5, PLV com a torre, paracionamento com a mesma, 1895, ajuste no 095, boa viagem, Vitor Charles Hotel. Azul 2796.4. Pronto, chega na sua escuta. Cruzado João Pessoa, via Golf 677, após conforme a rota apresentada no plano. Pode? Nível 170, subida Conde, pista no zero, primeira curva esquerda após decolagem. Aciona 5052, controle 119 decimal 8. Autorizado João Pessoa, 170 pela Golf 677, decola da 10, curva à esquerda, na subida Conde 5052 no transponder, 1198 ao controle 2796. Correto, após ponto do 2796. Solo Salvador, ela é o 2783, base 3, 4 linha na posição, puxa a cana. Reporte, táxi, azul 2783. Zero 069, chama de centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45 e solicita direto frote. Ok, 359, aciona identificação, chegada bom, desça para o nível 050, 1014 ali. 50, 1014, tá bom, 59. Se você quiser, sou autorizado na nave, é posto estabilizado. Okay. 2199, após etapa, vou encerrar visto 366, desça para 25006, 1014. Estou autorizado na nave, é posto estabilizado, número 2 na aproximação. 2199. 2199, após etapa 366, desça 2514, contrato estabilizado. Cidades estabilizadas, ou 9270. 670, torre 18, decimal 95. 295, obrigado, senhor. Frente do 2783, táxi em frente via parte 1 no Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0, 15, boa viagem. 4 Índia, ponto de espera da 10, 19270, o tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus, 099. Livre pouso azul 9270, vai apertar baixar e travar. Azul 2783, bom dia, mantenha o ponto de espera. A gente vai manter o ponto de espera agora. Baixar e travado, azul 9270. Gente, o azul 9270, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso. Azul 2783, após a passagem do Embraer da companhia na curta, autorizado a alinhar e manter a do Serão no zero. Azul 3304, após o pelo, voa ao 366. Erro, após o pelo, 366, número 2 na aproximação. O número 1 está passando 366 no momento, corrigindo. Afirmo, o número 1 passando 366 no momento. Distribuição após pelo complexo 366, bom, número 2. 2500 PES, interrupção para 190 nós. Reduzindo 3304. Voo 2199, chame a Torre Salvador, frequência 18, décima 95. Câmara 2, 2295, 2199. Libere próxima à direita, solo 121, décima 9. Direita 219, boa. Torre, bom dia, é o voo 2199, na final, 1,5 do 372. Voo 2199, bom dia, tráfego já avistado, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, 2199. Azul 2783, o vento 120 graus, 099, autorizada a decolagem, pistão no zero. Desde decolagem, 9270, livrando.

3304 no solo 21. Libere à direita, chame solo 121, decimal 9. Direito 219, já 3304. Bom dia, prossiga para Papa Romeo Oscar, Mike Delta. Duas horas, pátio 4, autorizado Grupo Zulu, plataforma nativa, turno mil pés, decola pista 17, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, aciona 0145, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. 83. 59, bom dia. Tráfego já avistado, pista livre, autorizado pouso na 10, vento 110 graus, 09 mais. Vento ajuste 1015, boa viagem, acho que mais direto. Solo Salvador, Tantra 304 na Alfa 5. Tanto 3304, Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Alfa Juliette, meia dúzia, 3304. Eu acho que é o Mike Delta. Azul 4299, guarde cópia. Aguarde a cópia, azul 4299. Solo 825, chame agora o solo 121 decimal 9. 129, o C3859. Solo C3859, segurando a sua escuta. C3859, táxi via Alfa, forte antes da Juliette. Alfa chamante da Juliette, da 3859. Tango Vitor Tchad Hotel, bom dia. Prossiga com a mensagem. Direcionar, chame pronto para o táxi, PLB. Enter. Prossiga. Possibilidade de coordenar a de outro lote, vai se reduzir na nossa praça. Vou entrar com a coordenação, só um minuto. 7, 8, 6, 8. Autorizado direto pro log, o 2783. Entendeu? Oplog? Ok, eu acho que foi Oplog. Oscar Papá. Oplog? Oplog, corrigindo. Ok, muito graça. Oplog, vamos voar. Azul 2783. 4299.cópia. Azul 4299, autorizado Campinas, via rota do plano. Primeiro via Pesulo no zero, após Pulbávia, Pesulo no meia, Posmo, DCT Confins, DCT Chomódia, Pesulo 30 em Tite. New de voo 320, saída da El, Lida, Motiva. Decola pista no zero, primeira curva direita, adiciona 5067, controle 119.8. Correta, pode pronta, azul 4299. Reporta pronta, azul 4299. Fala, gol no 095, tem funcionamento. Aposta, tá, esse gol no 095. Tem que autorizar, no 0. Mike Delta autorizado, táxi, reposte no ponto de espera da Oscar. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Vitor Charlie Hotel. Solo azul 27 mais meia, possibilidade de acionamento, bate 3. Reposte táxi 2796. Livre, puxa o sinal, vai chamar o táxi 2796. Dr. Charles Hotel autorizado pelo controle, ingresse na 17, prossiga até a cabeceira 35 e reporte alinhado e pronto. Romeu, Fox Trot Lima, prossiga. Ok, acione pressão normal 0150. Vou ir direto o farol da barra, inicialmente, no meu foco de cima. Papatango Vitor Charlie Hotel, autorizado a decolagem pista 35, vento 110 graus, 10 nós. Romeo Oscar Mike Delta, autorizado a alinhar e decolar da pista 17, vento 1, 10 graus, 10 nós. Charlie Hotel, decola aos 3-2, chame agora o controle. 1-19.8, tenha um bom voo. Red, Oscar, isso, Vitor Charlie Hotel. Para passar com o Vitor Hotel para a sala. Vitor Charlie Hotel, suba para o 090. Vira para onde lotar, subindo para o 090. Solo Azul 2796 para o táxi, 48 a bordo, 3 horas de tarde, São Paulo, na Marcela. Azul 2796, táxi em frente, seguindo o Boeing da Gol, ponto de espera 1895, ajuste no 095. Frente, em frente, segue o Boeing da Gol, no ponto de espera 1895, no 095, 2796. Para o táxi, ponto 095, 180 a bordo. Galeão, alternado, 2 horas e 50 da manhã. Bono 095, táxi em frente. Pós-Tatsuya Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 015, Bono 095. Em frente, Índia, ponto de espera 1895, Viking. Confirmar o final de semana, 095. Delta decolado aos 33, chame agora o controle. 119, decimal 8, tem um bom voo. Renato, acho como é que tá? CIF, frequência 128, decimal 8, alternativa 260, 2783. Controle Oscar, Mike Delta. Oscar, Mike Delta, possível. Decolado de Aracaju, pelo 197, está ingressando no corredor Axé. No momento, 1 no meu pé, solicita para direto para a unidade marítima. Então, estou autorizado, acessando o PES e direto. Afirmativo, chamará 2020 fora, acho que é o MacDelta. Reunir o código 0145 MacDelta, posição normal. 0145 normal, acho que é o MacDelta. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 110 graus, 08 nós. Ali decola, no zero, voo 3 Salvador Bandeiro 2796, próximo ao ponto de espera da 1-0-1. Azul 2796, bom dia. Após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Certo, após a rolagem do Boeing da Gol, alinha e mantém a 1-0-2796. 1095, decolado aos 37, chame agora o controle, 119.8, tem um bom voo. 198, boa. Controle, Salvador, voo 095. 095, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo 1 para nível 360. Tá bom, 360.